especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Maior referência em pressão do Pará. Vai, vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô na área! E aí, DJ Dinho Pressão? Já tô aqui também. Hoje tem aula. Aula no salva, atenção, atenção, alunos. Atenção, alunos. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula. Tá mais do que na hora, Marinho! Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas virão como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ir. Chegou a hora, maninho! Vai começar o show assim! E aí, Salinas! Fechando o verão 2021! E a referência não poderia ficar de fora! Vai começar o show! Bora começar, Ferdinando! O show vai começar! E aí, como é que é, maninho? Vai começar assim, ó! Então fogo no baile, então fogo no baile. Tá pegando fogo no baile. Quem é que tá na área, Jumentinho? O Tinho Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Ele chegou de Fortaleza e veio assim, ó. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal. Leonardo Oliveira, comande a galera agora. Presença desse cara que é meu amigo particular. E aí, Rafael do Grill Mix? É admirar com o coração. Verão 2021. Visão. E o homem que comanda a Marquês tá na área. É o Grill Mix na parada. Só põe a paixão, dá um pouco tesão. E eu vou baixar o sonho, eu quero ver. Acontece, falou, esse é Lorde. Vai chorar, vai ligar. E aí, Jeguinho de PDK? Vai chorar. Stephanie Mendes. Hoje vai. Bora, Godetinho, começa o caqueado. Agora o bagulho vai doidar, panelinha. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Bora, Marcelo. Bora, foguete. Bora, Marcelo. Vai estourar. Pode preparar. Tá na hora, bora, bebendo. Vai estourar. Pode preparar. Olha, Jeguinho. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Meu Deus do céu, meu amigo Paulo Vida, a primeira dama. Dança, dança, dança, dança. E dança, dança, dança. Dança, dança, dança. É muito caqueado. E meu amigo Márcio da TF. Olha só a primeira dama de Bonatti. Hoje ela trouxe o pai do rock. Tá pesado o rock, ó. Faz o caqueado. Agora gato mexe, a primeira dama. Toma, toma, toma, toma, toma. E as meninas da discórdia não param, não param. De Ningodo já chegaram. E ninguém fica parado. De Ningodo já chegaram. E ninguém fica parado. É muito caqueado. Ningodo e o... Bora, Pichibu, tá na hora, tá na hora. Bora, Pichibu. Pega essa pessoa. Bora, Pichibu. Agora. DJ Ud é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega, pega, joga o anzol, deixa o carretel. O meu patrão Ademar Gonçalves falou: carretel, a referência tá na área. Vai, joga. E é sinônimo de show, bora pra cima, Ademar. Eu já comi o grau, sal, sal. Eu já comi o grau, olha os caras do caqueado. Bora que lá vem sucesso. Chamando um grande abraço aqui. Esse cara aqui é amigo particular do Gordinho. O meu grande amigo, compadre Paulinho. Nossa amiga Poli, o Vitinho dos Virtuais. Tá todo mundo aí, mano. E aí, compadre Paulinho? Bora pra cima, moleque! O bonde das maravilhas, canção pra valer, cada hora me siga! Meninas que tem o super poder, moleque que se lá. Ai, ai, ai, caqueado, caqueado, caqueado, desguiado, caqueado, desguiado. Bora, meu amigo, André da TF, o Replec também da barbearia. Rogerinho falou: o mensalão tá aqui. Uma chance pra te provar. E aí, Caça dos Prazeres? Que eu vou te fazer feliz. Nem que seja só o bolão GDB. Compadre Paulinho, a referência em Rock Doido tá na área. Tá curtindo a referência aqui? A referência. Meu amigo Ney da barbearia. E aí, Ney? Mas se você quiser sobrar. E meu parceiro? Eu não quero. O Vitor BL também, minha panelinha, bora Vitor! Parceiro Márcio da equipe Cigo também tá na área! O amigo Mendes, você, o Leonardo Oliveira! Bruno Verdeiro! Também tá na área! Nosso amigo Sidney! Amigo Dinei também tá na área! Bora, Dinei! É agora! Sinto saudades do que a gente não viveu. Tu vai beber da minha bebida? Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Oi, tempo tá pra lá, pra cá. Tempo tá pra lá, pra cá. Tempo tá pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Pra tropa aí que tá no camarote aí, com bebida na mão, bota pro alto aí e canta pra ela assim, ó. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. É muita onda! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Explode! Você me perder. Sal! O nosso amigo empresário Felipe do Leilões. Ele! E o meu parceiro Ciro da TJ. Nunca mais me liga. E aí, Ciro? Bora, Rafael, bora, Priscila. Puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Meu amigo Felipe Simões. E o bolão da GDB direto de Paragominas aqui, ó. E vai quebrando, vai dançando, vai quebrando, vai dançando. Meu gerente Marcelo falou pra mim: a referência tá aqui. Bora, gerente Murilo. Bora, dona Jaqueline, que o bagulho tá doidão, tá doidão. Vai quebrando, vai dançando, vai dançando. Meu amigo Beto das Capas é a primeira dama. Bora, Beto! Vai mais sucesso! Também. Meu amigo Bachola, rapaz. E aí, Bachola? Todo dia eu me lembro de diretamente do Guamá pra conseguir. Lembro de. E aí, Bachola? Nas cartas me escreveu eu. Olha o Spike da cúpula. Spike! Ele falou: o rock tá mil graus aqui no sal. Falando. Pra cima, Spike! Blaster, ele vai pra cima. Bora, meu de. Bora, Dieguinho. A Brenda Reis. Minha amiga Brenda Reis, você. A Tamires Alencar. Alô, Marquinho Lira. Olha o Conde das Musas, tá na área. Espar do Sol. Um grande abraço também, meu amigo Breno de Bete. Ele falou gordo. Tá todo mundo aí, bora lá, ô! Entre nós se chamou, que agora se perdeu. Parabéns, meu parceiro Caçador Hugo. Muita saúde, muito sucesso pra você, meu parceiro. Ele é companheiro de Imperador Weber, do Buriti. E aí, Weber, você? Vindo pra baixo, você, sua esposa. O Rogerinho da Brás também, o amigo Doug. O Mensalão tá na área. Já chegou 3 pix pra ir pra praia. Mano, cara, tô muito forte. Barraca das Zangues, pai. Gini Gorda, acabou aqui, a gente vai pra lá. O bagulho vai ficar doido. A praia do Atalaia vai pegar fogo. Yuri Shake, o Christian Brito também. Vai socando. Chama o teu vulgo malvadão. Bodidinho, malvadão. Dini Gordo, malvadão. Bodidinho, malvadão. DJ, bravo, porra. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. O caqueado não passa, não passa. Dini, o pressão que tá tocando. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Ele é o rei do caqueado. Dá uma sentada, sentadinha. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Vai sentando no Godzilla. Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz. É muito bem. É muito bem. É muito bem. É muito bem. Tá no cano, camarote, eu tô bebendo à vontade. Tá no cano, camarote, eu tô bebendo à vontade. Faz a máquina. Queria que hoje eu passe. E aí, Beto das Cabas? Queria que hoje eu passe. Xerecai. Ele é a primeira deu pra Jéssica. À vontade. E meu amigo Louro também. Tá mil grau, bravo, Louro. Faz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Olha o Reflex Barbearia. Hoje eu passo xerecar. E aí, Sérgio Camisa? Tem que dar pra lá pra tu. Olha que discorda. E as meninas também. Vai, vai, vai. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai. Tá na hora do caqueado. Do caqueado, de mim gordo. Digo Beira Rio. Que tá desviado, de... O meu parceiro Peleleu. E ó, que tá desviado. Minha amiga Riquelme, a filha do prefeito de Bragança. Moleque doido. Bora, Galvão da LG. Acha como é que é. Acha como é que faz. Acha como é que é. Acha como é que... Agora, Vicinho. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. O nosso amigo Rômulo. Bora no caqueado. E a nossa amiga Jaque, o prefeito de Fortaleza, tá na área. Pra cá, pra lá. E aí, Rômulo? Pra cá, pra lá, pra cá. E roxa. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança. Qual foi o bagal? Dança, dança, dança, dança, dança. DJ Udi é o brabo, porra. Moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque. Amigo Gleice, o tio Rex do Tauá. Só um camelão, só um cuzão, só um camelão. O meu amigo Didi Açaiag tá na bora, Açaiag. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Só um camelão, só um cuzão. Lá vem o Salinho, meu grau, quer ver? Fogo! Chapa, gravações, CDs. E aí, meu parceiro Renan Miranda? DJ, o homem da toca do leão tá na área! E o meu amigo Robigol do Paysandu tá comigo! Bora, Robigol, que o bagulho tá doidão! Bora, cambista magrão, que o bagulho tá doidão! Bora, imperador! Bora, mensalão! Bora, mensalão! Vai, fogo! Ai, ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Nosso amigo Cabeção da Rádio Show. Vai começar. Ele que é parceiro do Neto. Vai começar. Filho do seu Carlos de Assis. O Dinho tá tocando, olha o que... Chegue de PDK. Fala quando o Dinho... E a sua rua do Stephanie Vega. Ele é foda, ele é foda, ele é foda. Bora, Stephanie. Ele é foda, ele é foda. E aí, Paulo Vitor, bora, caixa. Rock de casal, rock de casal. Bora. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Vai. Você é vagabundo e vagabundo não namora. Não sei como explicar, te dou deste meu sentimento. E aí, Magrão que eu me ensino. Ficaste gravado em todos meus... Gira, mulher, gira, mulher. Ai, ai, ai, amor. É o show referência. Com Gordo de mil pressão. Nós tem que ter pra conquistar mulher solteira. O que nós tem que ter pra conquistar? Diguinho PDK e sua ruiva Stephanie Mendes. Ai, ai, ai, amor. Eu quero. amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá com... Bora, Marcelo do Lixê! Com outro. Toma tua pisa. Vai! Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Toma te caralho. Toma te caralho. Toma te caralho. O Dini e Gordo já chegaram. Toma te caralho. Toma te caralho. Toma te caralho. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota... Vira esse amigo Lua Lima! Ter brother está na área. E aí, Lua Lima? Esse é parceiro do Gordo Dinho. Vivendo caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Renan Miranda, na toca do leão. Mas como é que é? Mas como é que faz? Que o bagulho tá doidão. Vem dançando e vem quebrando. Olha a galera de Fortaleza. Tá aqui turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Não para de dançar, não para de dançar. In West Philadelphia, born and raised on the playground where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. Love you, sucesso pra galera! Essa aqui é do meu parceiro Harrison Lemos. Tocou aqui, vira sucesso, Harrison. Se liga na letra da música aí, ó. A nossa véia, Júlio Ferreira, tá na hora, vai. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. Eu os escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sim. Minha amiga Vanessa da F5 Boutique. MC Louro tá na área. E aí, Ferdinando? Para sucesso! Toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Então preste atenção. Eu vim primeira mão. Agora! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Essa aqui já é sucesso, Harrison! Pode R15! Mais de tudo. Esse rosto, sorriso, verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. O foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Essa música é muito firme, ó. Vamos ver. Minha amiga Manu! Eu peço que não me maltrate mais. Deu o prazo de um mês, Manu. Querido, e já é sucesso. Sente a letra aí, ó. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra desse meu amor. Eu juro, eu tentei amar quem não presta. Vicia, eu sei. Nosso amigo empresário Bruno Verdelho, homem que comanda aí Fome Salgado. Dia 7 de agosto é o lançamento da Fome Salgados lá em Coraci. Meu amigo Ney da 77 Outlet. E aí? Escuta, meu amor. Abandono. Gordo e Dinho Pressão. Decidi, a referência. Já vou logo avisando, acabou aqui. Vai ter Gordidinho lá no final da praia. Até altas horas da manhã, não tô nem vendo. Só quero saber do Pix. Mano, eu preciso de você. Cristian, eu vou dar sempre, até 8 da manhã. Não boto fé. E aí? Eu não tô nem vendo, Márcio! Empresária, empresário Glenn em Brasil. Bora, Glenn! Quem será? Me diga. diga quem será. Diz pra ele do... Vai arriando, vai arriando, vai arriando. Vou chamar o dançarino, vou chamar o dançarino. Vai arriando, vai arriando. Uma música que quando toca, vai arriando, o dançarino sobe no palco. Vai arriando, e ele vai vem arriando, dançando vai e vem fazendo caquiado, caquiado. Fora a la o cabelo. Vai arriando, vai arriando. O caquiado. E a pressão vai começar. GDS tá na área. Esse desgraçado, ó. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. N-Bet já chegou, é referência no Pará. Melhor banca de ar. O Leonardo quer ver o Vitinho dançando, ó. Prepara a bacana. Coçou, coçou. Barulho, bora GDS. Explode o bagulho. Bota o uísque na mesa. E o Old Par. Pega o balde de gelo, Red Bull pra misturar. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô malzão. Hoje eu tô mil grau, hoje eu tô mal... Agora, logo agora. Vem no caqueado, vem fazendo a dancinha. Vem no caqueado, fazendo a dancinha. Chama teu amigo, chama as periquita. Chama teu amigo, chama as periquita. Agora, bravo, olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. A dancinha agora, a dancinha agora. Quem tá vindo aí? Venha, vem fazendo a dancinha. Venha, vem fazendo a dancinha. GDS, claro, N-Bet, claro, GDS, claro, N-Bet. Faz como é que é e vai fazendo caqueado. Faz como é que faz e dá-lhe no gingado. Faz como é que é e vai fazendo. O Alaú desafiou Leonardo Oliveira, mano. Faz e dá-lhe no gingado. Hoje eu tô malzão, hoje eu tô malzão. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. Desafiou Leonardo Oliveira, desafiou. No gingado, caqueado, no gingado, gingado, no caqueado. O dedinho comandando o momento do caqueado. DJ Gordo comandando do momento do caqueado. Agora é a hora, ninguém vai. Lá vem a bicha do porra da palha. Ninguém vai ficar parado. Agora é a hora, ninguém vai ficar parado. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Sou muito mal. Sal, sal. Meu Deus do céu. Sal, sal. É o prefeito do porra da palha. O bicho tá pegando, o bicho tá pegando, o bicho tá pegando, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá pegando fogo e o bagulho tá doidão. Tá pegando. E aí, Breno? O bagulho tá doidão. Uala, os cara doido faz a cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. A cara de mauzão. Tá tomando pancadão. Tá tomando pancadão. Tá tomando pancadão. Tá tomando pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro. A dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro. A dancinha. Agora! Vai, fogo! Faz a dança da sapatão. É a dança da sapatão. E a dança do viadinho, já? É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. O Vitinho fazendo a dancinha do viadinho, ó. Vai, vai. O Leonardo tava com saudade disso, ó. Agora que o bagulho vai pegar fogo, ó. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. É o Márcio da TF, o Gato Mestre, o Rafael do Grill Mix, o meu amigo Júnior Favacho, Boris Spike, bora Jumentinho, o Imperador Vedest, o Shake, o Caçador Hugo, bora Dog, o meu amigo Bruno, empreendedor, engenheiro Rafael, Bruno Brenda de Bet, Rogerinho da Bros, e aí, gerente Marcelo, e nós, a comandada, o meu amigo DB, o homem que comanda a brazuca, na França e Portugal. Eu quero ver o bagulho pegar fogo. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Barbeiro Lequinho. Animal. Do corte direto da ponta de pedra. Dada, dentada, dentada. Os maiores. Minha passa mal. Fazendeiros do Marajó. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Já novinha alisando a cabeça do toco. E o toco suave, todo sorridente. E olha o gordo, Dinho pressão. Pressão, pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de xambão. Por quê? Por quê? Por quê? Na dancinha, na dancinha, na dancinha. A dancinha, a dancinha. A aula. Justo. Quem é? Quem é? É o crocodilo. Aula. Esse negócio de aula começou com o Dinho Gordo lá no Caribe. Agora todo mundo dá aula. O criador foi o Alaô. Ele falou, deram aula. De lá pra cá é muita aula. E aí, Spike? Ele é a sua esposa. Bora já! Onde estou? Exatamente. O resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que eu ter te amado e ter me entregado? Te amei, mas vou... Vai rolar o concurso do funk, mano. Eu não sou tu. O engenheiro Rafael pra mim falou 50 conto por minha conta já tem. Nenhum bem de ferro. E aí, Júlio Chico da mídia! Não veja em mim! Juscine com o Spike da internet aqui na esquerda! Se é assim, muito forte! Me acriptonita! E aí, e fico pra cores, que acabou no nome! O que eu vou fazer? Diz que é natural, que amores vão e vêm! Acabou no amor, e o que eu vou fazer? Sem conto da cúpula! Natural! Sabe quanto tá dando o concurso do funk até agora já? Já tá dando 400 reais. O bagulho vai pegar fogo agora. O empresário Rafael do Grumix falou: faz o craqueado e fuma. Eu tô afim de patrocinar esse concurso. No baseado, o homem é muito forte, meu irmão. O homem que comanda a Marquês. Ele faz, faz, faz o craqueado, craqueado, craqueado. Faz o craqueado, craqueado, craqueado. Oh! A putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda. Bora baixola, bora baixola, bora baixola! Rebola pra frente, vai de quem? Quando eu falei que ele ia patrocinar, ele disse, eu tô fechado. Rafael do Grumix deu 200 conto aqui, ó. Uhul! Mais 50 do cumpadre Paulinho. Mais 50 das produções do engenheiro Rafael. Veio quente, hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, para, para, voltar. Gente, olha agora! Vai. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Fumando e bebendo, bebendo e fumando. Bebendo, bebendo e fumando. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de... É muita onda, mocotó! Bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo, bebendo... Mocotó deu 50, foi mocotó. Louco de uísque, você me oferece...